Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Você me conhece, eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras. Selei meu cavalo, matula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado. Não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo, mate a prosa, saga, sino, caos e onça, tem mais não. Pião. Tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada, histórias contidas nas encruzilhadas e luzes perdidas no meio do mundo, mundão cabeludo onde tudo é floresta e campina silvestre, mundão cabanão. Sabe, para um bom viajante nada é distante, pro bom companheiro não conto dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro, que esse é o preço pra eu ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo, mate a prosa, saga, sino, caos e onça, tem mais não. Tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, esse avião de mulher me deixa enfeitiçado. Tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, esse avião de mulher me deixa enfeitiçado. Eu tô doidinho, tô querendo seu amor, já não aguento disfarçar essa paixão. Se no inverno meu coração vira brasa, como é que fica na estação do verão? Não sei por que esse maluco sofrimento, tanta agonia para um só coração. Amar alguém e não ser correspondido, isso não passa de uma desilusão. Tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado, esse avião de mulher me deixa enfeitiçado. Tô apaixonado, tô apaixonado, tô apaixonado,

Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar. Palácios, dos castelos suntuosos, dos meus sonhos, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. lata no fundo da madrugada, no silêncio, na calada, de repente foi chutada. Na batida começou a batucada, e o som seco dessa lata era um funk lá na Lapa. Era o Elias na Jamaica, um pagode na Nigéria. Era o morro em pé de guerra. Diz na lata, chuta lata, vira lata. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Na lata, nego diz e não entala. Demorou, demorou sangue, sangue bom. É o bonde, é o trem. No estácio, é o pavão, não tem pra ninguém. No Borel, Tabajaras, na Mangueira, na Cruzada, lá no morro, Dona Mar. Da lata, sai o gênio da fumaça, que do mar veio pra areia. Coisa boa, deu na praia, vou fazer a cabeleira da galera que incendeia. Na panela, no vapor, frigideira, agogô, do Maria, voador, da macumba, mambucaba, na restinga, marambaia. É, e diz na lata, chuta lata, vira lá. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Diz na lata, chuta lata, vira lá. Diz na mão, diz no pé, diz que diz. Todo poder para lá. Som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão. E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. Das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que eu fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro. Antena Web, sintoniza-te. Você não percebeu tudo que não quis olhar. É como o tempo. que você deixou passar. Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar. Deixe que o tempo, com o tempo, vai revelar. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. O beijo que você deu é seu. Deu, é seu, é seu, é seu beijo. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar pertence ao tempo que tudo transformará. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você. Tudo aquilo que você não percebeu, tudo que não quis olhar, é como o tempo que você deixou passar. Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar. Deixe que o tempo, com o tempo, vai revelar. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. O beijo que você deu é seu, é seu. Você deu, é seu, é seu, é seu beijo. O beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo. O beijo que você deu é seu. Da paixão e faz rodeio em nosso meio, em nossas mãos. Pois os vendavais levaram os punhais e nós dois sabemos que afinal varremos pra bem longe. Os nossos demos, os venenos, o furor, a tempestade que inventa o desamor. E vamos brindar os ares do céu. Os ares tão meninos que nos permitiram renascer. Da fala mansa, da ternura dos casais, a voz do vento alimenta nossa paz. Eu levo e traz luz aos porões, nos leva ao cais, sem embarcações e muito mais. O vento sopra e testemunha o nosso amor. aqui. Conta tempo, contra tempos, não, Senhor. Nos presenteou ao comparecer, ao se roçar nas folhas. Tomara que encontre outros casais que não venceram temporais e furacões, que trazem mágoas e a ira dos trovões. É um leve traz luz aos porões, nos leva ao cais, sem embarcações e muito mais. O vento sopra e sopra forte essa canção. E lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Da fala mansa, da ternura dos casais, a voz do vento alimenta nossa paz. É um leve traz luz aos porões, nos leva ao cais, sem embarcações e muito mais. O vento sopra e testemunha o nosso amor, que conta tempo, contra tempos, não, Senhor. Nos presenteou ao comparecer, ao se roçar nas folhas. Tomara que encontre outros casais que não venceram temporais e furacões, que trazem mágoas e a ira dos trovões. É um leve traz luz aos porões, nos leva ao cais, sem embarcações e muito mais. O vento sopra e sopra forte essa canção. E lá, lá, iá, lá, lá, lá, iá, lá, lá, lá, iá. Antena Web, sintoniza-te. Meu catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido, e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Quando eu respeito sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arruador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva. O inseto e a flor, um torce pra mim a falo. O outro é o de Allen. Quando assovio uma seresta, você dança vaiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais, escarpanço a ré. Quando o pau quebra na esquina, se ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate bronha e ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita num motel de alma lavada e passada, pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty e eu pro Cacique de Ramos. Meu catavento tem dentro vento escancarado do arpoador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho de dentro da flor. Eu sinto muita saudade, você é contemporânea. Eu penso em tudo quanto faço, você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro num sufoco somente pra se aproximar. Cê tem um jeito verde de ser e eu sou meio vermelho, mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão. Lost her. my sight searches for her as though to go to her. My heart looks for her and she is not with me. The same night whitening the same trees. We of that time are no longer the same. Thank you. uma praça onde tantas crianças cantavam. Houve um dia aqui uma praça onde os velhos sorriam lembranças. Houve um dia aqui uma praça onde os jovens em bando se amavam. E os homens brincavam trabalho, um trabalho sem desesperança. Digo, meu filho, que esse jardim era o vício da vida vingando. Digo, meu filho, que esse jardim era o brilho dos olhos despertos. Digo, meu filho, que esse jardim era o branco dos dentes brilhando. E a festa da vida seguia pelo tranco dos gestos libertos. Digo, de fresca memória, que aqui não havia do medo esse cheiro. Digo, de fresca memória, que aqui não havia de estátuas canteiros. Houve um dia uma praça, uma rua, uma esquina, cidade, um país. Houve crianças e jovens e homens e velhos, um povo feliz. Houve um dia aqui uma praça onde tantas crianças cantavam. Houve um dia aqui uma praça onde os velhos sorriam lembranças. Houve um dia aqui uma praça onde os jovens em bando se amavam. E os homens brincavam trabalho, um trabalho sem desesperança. Digo, meu filho, que esse jardim era o viço da vida vingando. Digo, meu filho, que esse jardim era o brilho dos olhos despertos. Digo, meu filho, que esse jardim era o branco dos dentes brilhando. E a festa da vida seguia pelo tranco dos gestos libertos. Digo, de fresca memória, que aqui não havia do medo esse cheiro. Digo, de fresca memória, que aqui não havia de estátuas canteiros. Houve um dia uma praça, uma rua, uma esquina, cidade, um país. Houve crianças e jovens e homens e velhos, um povo feliz. Deve esquecer dos momentos, de tanta coisa em comum que passamos. Você não deve esquecer sentimentos, de toda maneira que possa. Nos amamos. Eu sei, você vai esquecer, entendo. Toda lembrança se apaga com o tempo. Mas quando você me quiser, estou atento. Tento esquecer, novamente me vem você. Agora que estou indo embora, você chora e quer me deter. Nem pensar nessa casa vazia. você vai esquecer, entendo. Toda lembrança se apaga com o tempo. Mas quando você me quiser, estou atento. Porque quando tento esquecer, novamente me vem você. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.